o som e vem dançar. A nossa festa já está no ar, louvando a Deus com muita emoção. E o DJ comanda o nosso som. Nossa missão é evangelizar, usando os meios pra te alcançar. Já está no ar, louvando a Deus com muita emoção.